向走Norte。 说你到马六有空，你也跟我在了吗？这里空闲了没？哦，能说。 Bom dia, Gol 1093, autorizado a alinhar e manter pista no zero. 1-0 me mantém, 1093. Gol 1865, decolado aos 42, chame controle Salvador em 119.8. Salva, tô tendo jeito, bom dia, gol 1865. Gol 1093, autorizado a decolar, pista 10, vento calma. Iniciando 1093. Ponto 010, 2895, 1018 no ajuste, 3 horas, Fortaleza, só no copinho pra ouvir. 154. O Gol prossegue na sequência, observando que está iniciando o ataque. Confirme minha posição a 01, não é isso? Positivo, 01, alcance Gol. Está livre e após a zona. Alcance Gol, em décima parte 1, observando a aeronave da ataque. Gol 1093, decolado aos 44, chame controle Salvador em 119.8. 198-9093, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3890, TAM 3890. TAM 3890, Torre Salvador informa que a pista se encontra impraticável devido a pássaros reportados pelas últimas aeronaves na decolagem. Quero, quero é o tipo da espécie, lado direito da pista, a viatura da infraero já se encontra na pista fazendo uma revisão. Afirma que a chance de segurança mantém a posição. Afirmativo, sua escuta 3890. Solo Salvador, o Rio 5973, parte de carga, pode pegar essa mesmo. 5973, como que a ficha está impraticável? Liberou aqui, vai liberar o pessoal. Considere, está livre o pushback, chama o táxi. Ali o pushback, chama o táxi, 5973. TAM 3890, informa a pista foi historiada pela empresa, está livre, autorizada a linha decolar, pista no zero, vento calmo. A linha decola da 03890. Bom dia, o Azul 4958. Bom dia, Azul 4958. Ajuste 10018, continue a aproximação. Temos uma representação iniciando a rolagem. Gente, aguardará 4958. Apenas confirmando, a pista 10 não encontra-se mais impraticável, confirma intenções? É, pouso na pista 10. Gente, continua a aproximação com a autorização de pouso. Guadalajara, para nossos coisas. Azul 4958, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento calmo. Livre pouso, pista no zero, com vento calmo, 4958. TAM 3890, decolado aos 50, chame controle Salvador em 119.8. 198, bom dia, 3890. 3 com 2 a bordo, planilha 3 e 5 e 7, alternando Salvador. Alça 3 e Apache Índia, ponto de espera 1895, 1018, o ajuste. 1018, Apache Índia, quando próximo, ponto de espera 1895, do Signal 73. Azul 4958, no solo 52, direita, solo Salvador, 121, 1, décima 1. 211. Salvador, bom dia, Rio 5973, próximo ponto de espera no 0, pronto. Bom dia, Rio 5973, mantém a ponte de espera, temos bug da Gol em aproximação final. Azul 4958. 4958, bom dia. Pátio 3, posição 4 Romeu. Ingresso quilo, tá autorizado. Quilo, pátio 3, 4 Romeu. Bom dia, Gol no meio, Pátio Nacional. Bom dia, Gol 16649, ajuste 1018, confirme esse visual. Afirmo visual. Gente, Gol 16649, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Ele pouso 10, Gol 16649. Torre Salvador, bom dia, passarelo 2219. Bom dia, passarelo 2229, ajuste 1018, continue a aproximação, número 2 para pouso. Continua a aproximação, andando passarelo 2219. Rio 5973, negativo, temos aeronave, uma TR da passarela agora passando Simbra, mas após a passagem do, da TR da passarela será autorizada. Passarela 2229, final da 10, baixar checando. Seguinte, passarela 2229, aguarde pista livre, continue a aproximação. Gol 16649, no solo ao 56, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Bruno 291, obrigado. Alô, Salvador, bom dia, Gol, não me é aproximado. Então, 10, vento calmo. Obrigado, Pouso 9022, Leonardo. E o 5973, à vista a terra da passagem nacional? Bom dia. E o 5973, após a passagem do tráfego que pousa, autorizado em manter pista no zero. Passaredo 2229, no solo 59, direita, solo Salvador 121, décima 1. Direita 21, bora. Bom dia, 2229, Passaredo. 5973, autorizado decolar a pista 10, vento calmo. Passa 2229. Rio 5973, decolada ao 00, chame controle Salvador em 119, décima 8. 18, boa. Rio Salvador, bom dia, Frequência 6570. Quem me chamou? Salvador. Bom dia, General, eu acho que é cargo 6570, Recife, 370. Bom dia, Absa, corria? Bom dia. Recife é no 350 autorizado, na Pesolo no 7. Decolo no 0, esquerda, Puca Aracaju. 1198-5401. 570 para o Recife, 350, Pesolo no 7, Puca Aracaju. 198-4401. Protegimento correto, Tempo. Mano, código é 401-5401. Tráfico Salvador, Rio, Central, 5975, para Fortaleza, Guarapá. Confirmando 5401. 5401, obrigado. Recife 70, pronto, vai aqui essa também. Bom dia, é o Gol 1759, paciente da hotel para Guarulhos, 360, transporte. Agora só um instante que eu estou sem plano, irei coordenar. Quem tem a saída prevista? Guarulhos, da Elda Mótima, a princípio. Da Elda Mótima, obrigado. Salve, Guarulhos, a Tracarimento, o CTS, livre, no 3, chame táxi, absurdo. Confirme o horário. Tá para os 3:05, senhor. Mais uns 5 minutinhos, terei o plano aqui no sistema. Valeu, obrigado. Pronto, cópia. Fortaleza 350, Pesolo 19. Decolo da pista 10, esquerda, Momo, transição frote. 1198-5176. Thank you. 5975, tinha um problema de estacionar. Salvador, essa é a carga Metex 70, passagem 02 no bordo. 2 horas, vem na antena, Salvador. PA Recife é Pucca, Aracaju. Bom dia, Sacago 6570. Autorizado a linha e decolar pista no zero, mais calmo. Ele decola no zero, Sacago 759, Guarulhos 360 via APU 10, decolando a pista 10 com curva direita, da Leda Motiva, 119 decimal 8, 5410. Guarulhos 360 via APU 10, decola da 10 com curva direita, saída da Leda Motiva. Frequência do controle Salvador 119 decimal 8, acena transponder 5410, gol 1759. Procedimento correto, chama pronto. Chama pronto. Aí... Apsa Cargo 6570, decolado aos 12, chama em controle Salvador em 119.8. É, 19.8.6570. Nível 350 autorizado para Recife, via Pesulu no 7, decola da pista 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 119.8, 5417. Salvador, bom dia, eu passaria 2224. 2-2-3 para conquista? É, obrigado. 2-2-3 está na remota 1-2, transformação hotel. Para conquista. Autorizado, 180 conquista. Conforme o plano, decola 1-0, curva direita, saída ABO, transição elétrica. Depois eletro ao piló e após o piló, direto à vitória da conquista. 119 decimal 8, 5406. Passaria 2-2-3, aprovado Salvador, vitória da conquista, região 180, conforme a rota, recorda 1-0, primeira curva direita, árvore elétrica, o piló, pós-direto à conquista. 19-8 é o controle, 5406, transformador 2-2-2-3. Confirmando 5406, transformador, deixa eu pronto. 5406, chamarei pronto, obrigado. 2-2-3. feedback de estacionamento, gol ONA 759 na, no portão 4. Autorizado, puxa seu norte. Autorizado, puxa seu norte, 759. Salvador, azul 283. 283, então é conquista relação de transporte. Guarda. Contato com o ONA 759, ONA 77 a bordo, está alternando galeão 4 horas e 20 de autonomia. 759, até o ponto de espera está livre, torre 1895, 1018. 1895, 1018, obrigado, 759. Salvador, bom dia, 1759, ponto espera próximo. Bom dia, gol no 759, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento calmo. Autorizado a linha de decolar, 759. Salvador, voo no 6 com a aeronave do Fantasma Hotel, bom dia. No 649, agora de costa. Decolou. Sim, segundo 759, decolado, 28. Chame controle de Salvador em 19.8. 19.8, obrigado. Autorizado, Rio, chame táxi. Chama para o táxi, 597. Azul 2783, confia? Confia. Estrada da Conquista, autorizado 180. Decola da pista 10, curva à direita. Arbo Elefa, após Elefa, Alpiló. Controle 119, decimal 8, 5414. Três, cotejamento com a Atium. Pronto, Robert. Copia. Número 649, autorizado por seguro, GP Zulu 44, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dial, Leda, após Porto Seguro, aciona 5420, controle 119, decimal 8. Autorizado, Porto Seguro, via Brasilou 44, nível 360, decolando da 10, curva à direita da Euleda, após Porto Seguro, responda 5420, controle 1198, voo 1649. Voo 1649, protegimento correto no 7, reporte para puxo mega acionamento. Reportará. Autorizado, Porto Seguro. Pista no zero, muito calmo. Repouso no zero, plano zero, ao dois. Confirma ajuste, 28? É, ajuste no zero, no 8, chuva muito leve no sobre o campo. Ah, pô, sim, obrigado. 5975, autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste 9018, bom voo. Salvador, o passageiro 2283 na remota no 2, pronto, para o ponto de acionamento. Passageiro 2223, autorizado para o primeiro acionamento, reporte táxi. Autorizado, reporte de táxi, 2223. Salvador, gol no 649, pushback e acionamento no 07. Goro 649, autorizado, pushback, acionamento, reporte táxi. Qual era o táxi no 649? Goro 649, desconsidere a autorização, confirme se no 7 interfere com o pushback no portão 1 ou 2. Aguarda para isso, puxa. Aguarda. Salve, Salvador, Goro 098, livro Alfa. Goro 092, boa. Autorizado táxi de Alfa. Reporte antes da Juliette. Alfa, vou passar antes da Juliette, Goro 092. Risco 975, autorizado a linha decolar, pista no 0, a linha decolar, Papa Romeu Hotel, Juliette Serra, bom dia, informação hotel. Confirme o destino, Manati. É autorizado o grupo de Zulu, Manati, 1.000 pés, decola da 1.7, primeira curva direita. Segue corredor Axé, aciona 0.135, controle 1.19 decimal 8, torre 1.18 decimal 95. Planejamento correto no pátio 4 para acionamento de táxi, chama a torre 118 decimal 95. Aguarda um instante, copia as informações do seu hotel. Para que você pegue essa linha na 1, né? Salvo, Federal 970. 4234, aguarda para o início do push. 9970, Teresina, aguarda um instante, copia. Aguarda. Arquivo. Passagem 2223. Autorizado táxi via parte 1, após atento ao bonde passeando no 5, segue Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste no 018, morro. Pátio Índia, ponto de espera 95, 18, obrigado, bom dia, o 203. Meia 49, 5 ATR, livrar retaguarda, combinando com a equipe de solo, chama táxi. Faz o TR e chama para o tanque. Estou no meio da semana. Autorizado, pouso pistão 0, retorno 70 graus, 02 nós. É livre, pouso zona 0, 1755. Após a passagem de VTR retaguarda, inicia a chama táxi 4234. Liderão 9970, solo Salvador. 340 para Teresina, autorização. 9970, por gentileza, faça um cheque rádio intensidade 1. Aqui. Prossigo federal, como você está levando? Permanece em intensidade muito baixa, 9970. Agora, como você quiser. Intensidade 2, 9970. Ah, ok. Pode mandar a autorização, por favor? Confie. Pode mandar a autorização para copiar? 9970. 9970. Como recebe o solo Salvador? Gente, 9970, pronto, copia. Diga. 9970, autorizado Teresina, VPZ 20, nível 340. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Momo, transição Neni, aciona 5423, controle 119.8. Na frente do céu, na data de autorização para Teresina, 5340, decola 10, porque da foto, Momo Neni, 5423, pode transformar 198, é o controle. Para puxa também, então no passo está. 9970, cotejamento correto, no pátio 3, autorizado o chibé e estacionamento, reporte táxi.